Madragoas da Amália, com António Vieira. Vamos então continuar com as nossas conversas, agora com a Sandra Leal. Vem aqui apresentar-me a peça Nem Tudo o Tempo Levou. Vamos ter tempo para falar sobre esta peça, mas antes disso, Sandra, eu gostava que te apresentasses. Não é a primeira vez que estás na Rádio Amália, já vieste aqui numa outra ocasião, mas é a primeira vez que estás neste programa e por isso, antes de começarmos a falar sobre o motivo que te trouxe até aqui, eu gostava que te apresentasses, Sandra. Pode ser? Olá, boa noite. O meu nome é Sandra Leal, eu sou tradutora de profissão e guionista. Portanto, nos últimos anos tenho trabalhado em guiões para teatro, com uma colaboração muito estreita com a Contracanto Associação Cultural, uma associação cultural do Distrito de Viseu. E temos apresentado várias produções por ano, sendo que algumas já vieram a Lisboa. O último original nosso que veio a Lisboa com um guião meu foi Aristides, o musical, que tem música de Simon Wadsworth e António Leal, e este é o segundo original que vem a Lisboa com um guião meu e com a mesma dupla na composição musical. Fala-me um bocadinho da Contracanto, podes apresentar brevemente, essa é uma associação cultural, não é? É uma associação cultural que foi fundada em setembro de 2014 e apesar de ter uns escassos 4 anos e pouco de atividade, tem uma extensa e intensa atividade teatral. Nós desenvolvemos na região de Viseu, nomeadamente nas salas, nos equipamentos culturais de Carregal do Sal e de Tábua, essencialmente, apresentamos várias produções teatrais que desenvolvemos por ano, nomeadamente cerca de 3 a 4 produções teatrais. Além destas, temos tido também o convite da Câmara Municipal de Nelas para fazer um grande espetáculo temático em setembro para abrilhantar o certame da Feira do Vinho do Dão em Nelas, todos os anos. Portanto, é o quinto ano, este último foi o quinto ano em que o fizemos. Ainda não existia a Contracanto Associação Cultural quando eu e o António fizemos a primeira apresentação e, portanto, temos dinamizado aquela região com conteúdos teatrais muito virados para o teatro musical. E foi curioso perceber que onde não existia público, ou aparentemente não existia público, na verdade o que não existia era o hábito cultural de ir ao teatro. Como é que se cria esse hábito? Eu penso que com qualidade e honestidade perante o público. Eu sinto que o público, quando não se sente defraudado nos conteúdos e se revê naquilo que está sentado a ver, independentemente do gosto de cada um particular, quando se sente que à frente dele está um trabalho de qualidade feito com rigor e honestidade, acho que voltam. É que muitas vezes parte-se logo do princípio errado de que certas zonas do interior do país não têm a oferta cultural que deveriam ter porque simplesmente as pessoas não iriam. Mesmo se existissem propostas, as pessoas não... Mas é uma ideia disparatada. É mesmo errado e a Contracanto Associação Cultural é a prova disso. Nós podemos viver isso na pele. Portanto, nem eu, nem o António Leal somos originários da região. Eu sou natural de Coimbra, o António é natural de Lisboa. Por razões que têm a ver com a nossa vida pessoal, fomos parar à Beira. E, portanto, nós podemos testemunhar isso. Não havia, de facto, esse hábito cultural porque não havia a oferta. E quando ela é, como eu disse anteriormente, de qualidade e é honesta com o público, e o público não se sente defraudado, ele volta e torna-se um público fiel. Nós temos um público fidelizado que nos esgota as salas sempre. Isso é incrível. Muito bom. É muito gratificante e é recorrente. E também aconteceu com este espetáculo, Nem Tudo o Tempo Levou, que antes de estar em Lisboa também fez sucesso noutros sítios. Sim, estreou na nossa casa-mãe natural, que é o palco do Centro Cultural de Carregal do Sal, com quem temos um protocolo, com a Câmara Municipal de Carregal do Sal e com a Câmara Municipal de Nelas noutros moldes e com a Câmara Municipal de Tábua noutros moldes ainda. E, portanto, estreou lá com a mesma receptividade que têm tido todos os outros, apesar de este espetáculo fugir um bocadinho aos padrões daquilo que tem sido o nosso hábito lá. Nós normalmente apresentamos trabalhos com elencos bastante maiores, mas a resposta foi muito curiosa, foi muito emotiva. Essencialmente, o espetáculo também é emotivo e, portanto, é natural que suscite reações mais emocionadas do público, mas foi muito bom. E de Carregal, depois partiu para Tábua, onde também acompanhou os festejos do dia do feriado municipal em Tábua e também correu muito bem. Hoje estou à conversa então com a Sandra Leal. Ela é a autora precisamente deste texto, da peça Nem Tudo o Tempo Levou, um espetáculo que está agora em Lisboa e está muito bem. Estreou a semana passada e está no Cozinho de Lisboa, não é assim? Exatamente. Com datas até dia 3 de março. Exato. Aqui pelas minhas contas, temos então este fim de semana, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, exatamente. Ainda vamos a tempo de... Eu estava aqui a fazer contas com claro, a transmissão desculpa. Do programa. Sim, ainda vamos a tempo de falar do programa de sexta, ou seja, já do dia de hoje, porque já passámos da meia-noite. E sexta, sábado e domingo, sendo que no domingo é à tarde, não é? É à tarde, é às 15 horas. Ai, desculpem, às 17. Às 17 horas, às 17. 5 da tarde, e no caso de sexta e sábado, é às 9h30 da noite. Exatamente. Fala-me então, deste Nem Tudo o Tempo Levou. Ora, Nem Tudo o Tempo Levou é uma história de uma avó Maria que, e essencialmente da sua relação com a neta e também com a filha, mas essencialmente o simbolismo passa pela relação entre avó e neta. Esta avó Maria, do nada e sem que nada o fizesse prever, começa a desenvolver sintomas de demência precoce e a família, e portanto é a história da família a tentar lidar com esta situação inesperada, que é dramática, e a família a tentar ajustar-se. Não, isto não é muito diferente do que a história de muitas famílias que nós conhecemos, pois cada família obviamente responde perante as suas possibilidades e as suas próprias relações interpessoais. Aqui na história, o que se passa é que é a neta que encontra a fórmula que considera ideal para lidar com este problema da avó. Isto tudo é contado com alguma poesia e também com alguma leveza que é dada precisamente pela perspectiva adolescente, porque as crianças, felizmente, ainda não têm toda a noção da dimensão dramática das coisas como os adultos têm, e isso às vezes é muito útil para desdramatizar e para olhar para um problema que pode ser bastante depressivo de uma maneira mais leve. E é isto que esta neta faz, muito por homenagem à avó, muito por homenagem ao afeto e a esta relação muito cúmplice que ela tem com a avó, e que eu acho que pode servir de alerta para as pessoas tentarem não esquecer que a linguagem do amor é e será sempre o melhor dos remédios. Como é que surgiu a ideia para este espetáculo, Sandra? A minha avó faleceu muito recentemente de Alzheimer. Portanto, teve uma decadência muito lenta e muito dolorosa para todos nós. A minha relação com a minha avó era uma relação de uma cumplicidade muito grande e de uma dependência afetiva da minha parte enorme. E, portanto, eu senti que tinha mais qualquer coisa a dizer sobre este problema e que tinha mais qualquer coisa a dizer sobre a minha avó e sobre a minha relação com ela e sobre toda esta problemática que, afinal, é tão mais comum do que aquilo que se desejaria que fosse. A doença de Alzheimer representa cerca de 60% a 70% dos casos de demência, do espectro de doenças de demência, e afeta mais de uma centena de milhares de pessoas no nosso país. Portanto, ela é transversal. E às vezes já há um silêncio a propósito. A sensação que eu tenho é que não se fala tanto como se deveria falar, não é? Sobre estes problemas. É doloroso, é acima de tudo, é muito doloroso falar, porque é lembrar, é perceber que tem que se lidar, que tem que se enfrentar, que tem que se resolver, e resolver situações como esta, num quotidiano que está tão arrumadinho entre emprego, atividades. Há muito a história das atividades extracurriculares da avó nesta história, porque elas fazem parte de um dia-a-dia que está todo bem arranjadinho, e de repente a demência vem aqui virar a vida das pessoas do avesso e exige respostas rápidas que abalam com o equilíbrio familiar e, acima de tudo, afetam emocional e psicologicamente até mais os cuidadores do que os doentes. É um assunto sensível, e tendo em conta que é um assunto sensível, durante a escrita desta peça, deve ter sido também para ti desafiante, não é? Mexe com as emoções de muitas pessoas, uhum. Mexe com as tuas próprias uhum. emoções, e é preciso ter uma delicadeza e uma sensibilidade para tratar um assunto como este. Sim, eu tenho que confessar que foi um bocadinho dolorosa a escrita. O processo de escrita foi um bocadinho doloroso para mim, por razões pessoais. E houve momentos em que tive que parar no meio de uma cena e respirar fundo até para não dramatizar demais, o que eu queria que fosse leve. Exatamente, exatamente. O que eu queria que fosse leve. E no meu processo de escrita, estas duas crianças, porque há uma segunda criança que é o melhor amigo da neta, que vai ser o namoradinho dela, portanto, estas duas crianças, para mim, eram essenciais para servirem de lufada de ar fresco perante todo o outro contexto que era mais pesado. E acho que isso, honestamente, penso que foi bem conseguido no resultado final. O processo em si é doloroso sempre que envolve um bocadinho a nossa experiência pessoal, porque eu tive o cuidado de não colar a minha história à história que eu queria que fosse apresentada em palco. Portanto, a história que está apresentada em palco não é a minha história familiar. É muito inspirada nela, tem muitas pinceladas minhas e da minha mãe e da minha avó e dos meus primos e de todos eles. Tem muitas pinceladas destas, mas não é a nossa história que está espelhada ali. E pronto, e depois lá consegui encontrar um caminho que achei que era feliz, porque eu queria que a história, apesar de tudo, tivesse um final feliz, de esperança, de fé, deixasse uma mensagem positiva, exato, de alguma maneira. Porque eu acho que ela pode existir, de facto. Depende um bocadinho da maneira como escolhemos encarar, claro, a vida também, não é? Sandra Leal, convidada desta noite das Madragoas, nesta reta final do programa. Aliás, relembro que nestas Madragoas já tivemos aqui a oportunidade também de ouvir uns certos da conversa com o Hélder Moutinho e também falámos com o Marco Rodrigues. Gostas de algum deles, do Marco Rodrigues e do Hélder Moutinho? Como é que é a tua relação com o fado? Mais ou menos. Mais ou menos, ok. Eu tenho que confessar que não sou muito consumidora. Vou-te pedir para escolheres um fado para o final, pode ser? Provavelmente vais escolher Amália, não? Seria uma bela maneira de terminar. Seria, sim. É segura e é consensual e não chateia ninguém. Então pronto, ainda não terminámos a conversa, mas já sabemos que vamos terminar a conversa com o último tema que vamos ouvir é a voz de Amália Rodrigues, quando falamos deste Nem Tudo o Tempo Levou, com texto original de Sandra Leal, está em cena no Casino de Lisboa, Auditório dos Oceanos, até dia 3 de março, sexta a domingo, no caso de sexta e sábado, às 9h30 da noite, no domingo, às 5 da tarde, às 17 horas. Conta no elenco, ainda não falamos no elenco, é muito importante, não. Carla Andrino, Pedro Pernas, Joana Leal, Hugo Rendas, Andréa Valls, Rodrigo Matias, a Constança Correia e também o Rafael Pina. Fala-me aqui destes atores. Ora, nós temos aí alguns que dispensam a apresentação, obviamente, quer a Carla Andrino, quer o Hugo Rendas, o Pedro Pernas, a Joana Leal, todos eles, o elenco adulto, têm provas mais do que dadas no teatro e no teatro musical mais especificamente. O Rafael Pina, a Constança Correia e o Rodrigo são alunos nossos da Contracanto Associação Cultural. Portanto, estão, apesar de serem mais jovens e aparentemente mais inexperientes, na verdade têm uma grande experiência, uma grande bagagem de teatro e de teatro musical nas aulas que têm com o António Leal, que é o encenador e diretor artístico desta peça e compositor da música juntamente com o Simon. Eles têm muita experiência e têm muito palco, apesar de serem muito jovens, e desempenham um papel maravilhoso na peça, que não fica nada atrás dos ditos profissionais, porque são profissionais de facto. E é um elenco que se relaciona maravilhosamente com esta linguagem dos afetos, porque tem características humanas que têm muito a ver com o que se passa na peça e que têm muito a ver com a própria filosofia da Contracanto, Associação Cultural. Em relação à música, também é um elemento fundamental neste espetáculo. Já falaste um bocadinho, eu gostava que falasses um pouco mais forma como a música também se liga ao teu texto. Sim, a música continua a contar a história, ou seja, o que se passa com as músicas desta peça e com as canções que são interpretadas nesta peça é que elas completam os diálogos, completam as cenas, complementam a interação entre as personagens, fazem parte também da contracena entre as personagens, portanto, de certa forma, às vezes o diálogo não acaba porque começa uma música, não são compartimentadas, ou seja, não são temas musicais que acabou a cena ou vamos a meio da cena e agora vamos cantar uma música. Elas fazem parte intrínseca e contínua da história. Tem, como eu disse, composição do António Leal e do Simon Wadsworth. O Simon é também responsável pela direção musical e pelos arranjos que estão muito bonitos, porque têm muito a ver com o próprio espírito do texto e com o próprio espírito da peça. E, portanto, são umas belas canções que embalam bem aquela história, aquela Ave Maria. Nem tudo o vento levou, assim se chama tempo. Esta... Nem tudo o tempo levou, o vento é o filme. Nem tudo o tempo levou. De facto, nós sabemos, às vezes é o cérebro, o nosso cérebro sim, faz esta... fica ali colado àquelas frases que ficaram para sempre. É automático. Nem tudo o tempo levou, assim se chama este espetáculo, que tem texto da Sandra Leal, é a minha convidada, e fala de um problema que é o problema de muitas pessoas... A demência, e a Organização Mundial de Saúde estima que existem em todo o mundo cerca de mais de 47 milhões de pessoas com demência. De facto, um número assustador, e por isso certamente que muitas pessoas vão identificar-se com esta peça, que está em cena no Casino de Lisboa, no Auditório dos Oceanos, até dia 3 de março, de sexta a domingo, sexta e sábado às 9h30 da noite, no domingo às 17 horas às 5 da tarde. Sandra, queres acrescentar mais alguma coisa para o final? Sim. Gostava de acrescentar que esta peça veio a Lisboa a convite da produtora UAU, que tem sido uma companheira desta jornada fantástica e uma descoberta de colaboração muito interessante e muito profícua, e que não faltem, porque realmente, além de ser um tema muito atual, é uma história que eu tenho a certeza que vocês não vão esquecer tão cedo e que deixam um... É uma espécie de murro no estômago muito doce. Sandra, muito obrigado. Obrigada. A Sandra é a autora do texto deste Nem Tudo o Tempo Levou. Vou repetir as informações, são importantes. Casino de Lisboa, Auditório dos Oceanos, até dia 3 de março, de sexta a domingo, com Carla Andrino, Pedro Pernas, Joana Leal, Hugo Rendas, Andréa Valles, Rodrigo Matias, Constança Correia e também o Rafael Pina. Uma boa oportunidade de conhecer também aqui jovens talentos, de conhecer o trabalho da Contracanto. Fico feliz também por saber que há associações aí espalhadas pelo país a fazerem um trabalho tão bom como o vosso, por isso estão também obrigada. Parabéns por causa disso. Nem tudo o tempo levou, despedimos assim das Madragoas com Amália Rodrigues, como prometido. Sandra, vamos ouvir este clássico, Estranha Forma de Vida. Até amanhã e um abraço. Sangrando, coração independente.